drogas interessantes. A dexedrina é basicamente uma anfetamina, sabia? Mas eu acho que muitos médicos estão equilibrando o Prozac com a dexedrina, então... Morfina líquida. Isso aqui te derruba, você sobe e desce se não tiver cuidado. Deixa eu jogar no vento, palavras dizem pouco. Nessa terra de cego, eu desvio dos pipocos. Daqui eu não quero nada e fica com o troco. Eu sigo na levada, tu moção de louco. Não sei quem mais tá certo, quem tá com a razão, quem vive no comando, quem sonha em ser patrão. Cada um no seu castelo, cada na sua rotina. Regado a Prozac, café ou cocaína. Todos invisíveis esperando o holofote, pisando entre cobras prontas para dar o bote. Uma presa muito fácil que encontrou a briga. Eu tô bem acompanhado com meu fone de ouvido. Te incomoda na pura calma, meu senhor. Deixa eu jogar no vento meu poema sem valor. Te incomoda na pura calma, meu senhor. Deixa eu jogar no vento. Oi, oi. Te incomoda na pura calma, meu senhor. Deixa eu jogar no vento meu poema sem valor. Te incomoda na pura calma, meu senhor. Deixa eu jogar no vento. Oi, oi. Ultrapasso meu papel muito além da minha vontade. São flores que hoje brotam pra ficar pra eternidade. Pra me tirar dos ombros o peso da cobrança, pra alimentar meus olhos, deixa eu ver a esperança. Me deixe trilhar por amor meu caminho, sabendo que o lado mal se destrói sozinho. Sigo escrevendo certo entre raciocínios tortos, refazendo sentimentos que em muitos estão mortos. E é por isso que eu te peço, por favor, deixa eu jogar no vento meu poema sem valor. Te incomoda na pura calma, meu senhor. Deixa eu jogar no vento meu poema sem valor. Te incomoda na pura calma, meu senhor. Deixa eu jogar no vento. Oi, oi. Que a Babilônia vem em forma de poesia, pra tornar menos amargo meu pão de cada dia. Que haja sempre melodia pra eu poder evitar tudo aquilo que eu não gosto e não quero gostar. Inevitavelmente eu me torno vagabundo. Não quero trabalhar pra as desgraças desse mundo. Deixe que eles falem, deixe que eles gritem. No mundo das verdades, palavras não transmitem nada. Seguir na pura calma é o que eu quero pra mim, pra não vender minha alma quando chegar no fim. Te incomoda na pura calma, meu senhor. Deixa eu jogar no vento meu poema sem valor. Te incomoda na pura calma, meu senhor. Deixa eu jogar no vento. Oi, oi. Te incomoda na pura calma, meu senhor. Deixa eu jogar no vento meu poema sem valor. Te incomoda na pura calma, meu senhor. Deixa eu jogar no vento. Oi, oi. Na pura calma, meu senhor. Deixa eu jogar no vento meu poema sem valor. Na pura calma, na pura calma, meu senhor. Deixa eu jogar no vento meu poema sem valor. Na pura calma, na pura calma, meu senhor. Deixa eu jogar no vento meu poema sem valor. Te incomoda na pura calma, meu senhor. Deixa eu jogar no vento meu poema.